Cara, é porque é o seguinte, aqui, tanto no meu prédio como em vários outros, existe essa cultura. Tem um lugar separado no lixo, tem um lixeiro do prédio, né? Aí você vai e você tem que colocar o lixo todo separado, plástico, reciclável, não sei o que lá. E tem um setor em que as pessoas colocam coisas que estão em perfeito estado, que podem ser utilizadas por qualquer outra pessoa, mas que elas não querem mais, entendeu? Elas querem se desfazer. Então elas é uma estante grande assim. As pessoas colocam as coisas lá. Aí tem a parte de eletrônicos, tem as partes de utensílios de cozinha, tem não sei o quê, tem várias partes que eu chamo que é no lixo, mas na verdade não é lixo. É as coisas que as pessoas não querem mais usar, mas tão boa, pô.